4, realizando decolagem, o vento 190 graus, 4 nós. Decolagem, 34. Chamele 314, documento 319, chama controle 208. 308, obrigado. 314, decolou na sua discurso. Chamele 314, contato radar, sua número 340, após 210, direto código. 340, autorizado após 2000, código. Golf uniforme, seu controle Salvador, está sob contato radar, afastado meia dúzia, 4 milhas, sudeste do VR Salvador, já no ideal de descida. Seu Golf uniforme, você para a atitude de início do corredor Caixa Prego. Após Caixa Prego, voa Vera Cruz, Paripe, Paripe e Rota Paz, certo? 243, autorizado linha A e decolar, pistão 0, vento 1, 90 graus, 049. Autorizado linha A, decolar, vento 1, 44. Agora uma recife no 28, no 353, voo no 097. Mantenha a posição, aguarde para o cruzamento, o esforçado de 5906. Está autorizada a cruzar de imediato a pistão 028, reporte letrano. Cruzar autorizado, cruzamento após a tapa de cinco. Autorizando a decolagem piscina 0, vento 180 graus, 039. Vento decolagem com 0, outra 3367. Eu tenho a visão, está na data. Na delta, o Forcelo 5906, eu estou autorizando a TechSev a Alfa, onde vai chamar agora o Celo 121 e o sinal 9. Como é que ele se aproxima do farol de Tatuã, autorizando o cruzamento final 1-0, vai reportar para a gira base 1-7. Autorizado o cruzamento, já 1-0, reporta a gira base 1-7, vai ficar mais aqui. Seu contorno 25, decimal 4-0. 2655-6314. 3-0, boa tarde, por favor, cara. Fechou o número 03 da minha e o número 2, cabeceira do zero. Valeu, até o zero, viu, velho, zero. O controle salvador, essa é a identificação. Esse mantém é número 060, ajuste no 0, no meio, voando e tape. Autorizado, gira base, sinal e pouso. No 7, vento 190 graus, 049. Ok, autorizado, gira base e pouso pro arca maquiagem. Decolado aos 3-9, chame agora o controle Salvador, rumo 2-0 do sinal 8, meu voo. 2-0-8, com a zona 2-0. Controle Salvador, boa tarde, com a zona 2-0. Volume 2-0, contato radaço, volume 370, via 30 PUC. 370 via a PUC, com a zona 2-0. Aí 4-4-2-3, chame centro Recife, é 1-2-8-8, até no 3-5-3. 1-2-8-8-3-5-3, melhor lá. Puxa, lembra 2-1-0, desça para 2-1-0, ajuste 1-0 no meio, livre lance, ponte estabilizado. Puxa, lembra 2-1-0. Azul 4206, tem se manter no nível 0-5-0-1-1-8. Z4-1-1-8. A tráfego de conhecimento do controle Salvador no setor. Chame sempre Recife, 1-2-6-8-5, alterno 2-5-4-5. Oscar Mike Yankee, Solos 42, Sérgio da pista direita, volta de seta parte 4, estacionalizando a frequência. Charlie Channel 6210, completa a aproximação, Charlie Turner, no noite, decimal 9-0. Charlie Salvador, boa, Charlie Channel 6210, estamos lá, direção, já. Charlie Channel 6210, continua a aproximação, com a monitorização de pouso, ajuste altímetro 0 no meio. Força aérea 5906, decolador 48, chame agora, controle Salvador, 120.8. 5906, controle Salvador, 120.8. 12080, poderia voar Dóquilo? Aguarde com a relação, até 3145. Obrigado, meu amigo. Controle Salvador, força aérea 5906. Força aérea 5906, contato radar, 5902-50. Após 2 mensagens de condições de curva esquerda por de código, que lógica Golf Bravo e uniforme. 5906, confirma o trem para o código. 5906, prova de código, que lógica Golf Bravo e uniforme. 5906, 7. Século avistado. Vento 180 graus, 049, autorizado pouso, piscina 0. Pisa pouso na 10862 no 0. Salvador, defonte com vira o tutu. 206, tráfego avistado, vento 200 graus, 04 nós, autorizado pouso, piscina 0. No pouso no 0, 4306. Wolf 1169, airborne at 53, call departure control until 0 decimal 8, good flight. 120 decimal 8, good evening, go 1169. Eu acho que o Golfo Fone está no terminal 8 decimal 9, tio. Oi, Salvador, de Papa Santa, Salvador, Uniforme. Passando Oscar Golfo Uniforme, cruzeiro final no 7, reporte final. Essa é só uma 0, tio. Gente, eu tô falando Oscar Golf Uniforme, como mais próximo do helicóptero da Elimar, você segue base curta 1-0, reporte final 1-0, eu tô falando Oscar Golf Uniforme. Ok, posso ir lá, reporta. Chama agora o São Salvador, 1-2-0, decimal 9. Salvador, 1-2-1-9, graças. Solo foi 5-5. O Papa pegou seu Golf Uniforme, base 1-0, perfeito. Chama Tango Oscar, Golf Uniforme, reporta final 1-0. Passar ao final. Mike Eco Juliette, possível. Sempre falando Mike Eco Juliette, do acionamento, chame Pronto Taxi. Uniforme avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 2, 00 graus, 049. Alaska Ghost Uniforme, solo 59, liga oficial direita, chame solo Salvador, 121, decimal norte. 906, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 906, chamada Centro Recife, 2.800, confirma para aqui. Chame Centro Recife em 123, decimal 8, alterno 128, decimal 36. Frequência 128.38, and have a nice weekend. 128.35. Correct, sir, hello. Hello. 0090, para 3.000 pés, ajuste no 0090. Essa é 3.000 pés, ajustado no 0090, 3.190. Uniforme, sob condições de usar, 0500 pés, ajuste no 0116, em Salvador. Reporte no através de Paris, e enquadrante aos corredores de Salvador. Mantendo no 1510, não interferirá com sua aproximação, está 3190. Acidente, quero que tenha 3190. 3190. Este é 3190, completo de aproximação, Shantung 18, decimal 9. 2935, 32390. Mike, Eco, Juliette, autorizado ingresso, pista no 7, porta LL pronto. Oi, Salvador, boa tarde, até 3190, final, pista no 0. Até 3190, tráfego avistado, vento 160 graus, 03 nós, autorizado pouso, pista no 0. Livre, pouso no 0, até 3190. você está falando só, não estamos confirmando a intenção. Missão no sede, Delta Paripó. Decolado 110, chame agora, controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Mike Eco Juliette, autorizado decolagem em pista 17, vento 170 graus, 039. Confirmando a proa de... Leda, Lima Eco Delta Alpha. Leda, ao 320, obrigado. Papai Uniforme, autorizado final 17, aguarde fiscalismo. Apenas confirma o bate do destino, bate do Grécia. Final da 17, bate da pata, da Papai Uniforme. Mike Eco Juliette, decolado zona 2, chama agora o controle Salvador, 190 decimal 8, bom. 108, camarada, obrigado pela atenção. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Juliette. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, contato radar, subindo 060, direto Coral. 060, direto Coral, o Mike Eco Juliette. Uniforme alistado, autorizado pouso, piscina 7, vento 170 graus, 02. Delta para uniforme da 17. Zona 869, acima a identificação, via chegada a Ponf, desça para 4.000 pés, hoje estão na zona 6. Papai Uniforme, Salo 14, autorizado backtrack, vai reportalizando na Romeu. Bahia, Salvador, em 120, décima 8. Liberty Lincoln, Rose Avenue, Portugal, 022. Requesting clearance to Lisa. Certificação autorizada a chegar no Bonai de Ono, Rosuna, e acertar o número de voo 050 e ajuste no 016. Número 1 na aproximação, autorizado a respeito. Tarde, Portugal, 0-2-2, calling 1-2-1, decimal 1. Oscar, Dulce, Serra, para identificação, Rua Alemã, para interceptar a chegada, reporte quando pronto para descida. É 919, chama o centro de Recife na frequência 123.8, alterna 128.35. 2.18, 2.18, 3.35, obrigado, bom trabalho. Oscar Golf Sierra, lista para o nível de voo 050, ajuste na 016. Gol 869, redução de velocidade 2409. Nós 869, redução de velocidade 2109. Gente, autorizado, autorizado o cruzamento, após sua pá, parte 5, estacionamento de uma frequência. Meu Mike é com Juliette, o procedimento é na cruz de Bonéd para chegar no Bonéd 1. Eu vou tomar essa frente com 2 decimal 8. São 3894, acione a identificação, autorizada a chegada BOMED 1, eu vou ir na proa de ITAP, descendo para o nível de voo 070, ajuste ao 06. Com 869, autorizado o final do prosseguimento da Fox 8. Está a 0 vista para 2, meu pés, redução de velocidade 1809. Puxa para 2000, 1016 na redução. Poderia ser 190, limpo. Autorizado, 1909 com 1869. Oi, Bela. Identificação via chegada BOF, desce para o nível de voo 080, ajuste no 016. Eu mais checo o Juliette, confirmo se tem condições de descer para 4 mil pés. Descer para 4 mil pés e ajuste na 0 no meio, mais checo o Juliette. 18989. 18989, completo o final do procedimento, chame torre 1 no 8 do sinal 95. 1869, somos tráfico 37, encontro-se a 7 milhas, passando Duna com grau de 1809 em redução, Boeing 738 em redução para 1809. O que está na redução, senhorita? 1869.